31, Magazine Bom Preço. Esta é a sua Rádio Clube AM, ZYK 644, 850 kHz, Rio Claro, São Paulo, 5.000 watts de potência, uma emissora do Sistema Jornal de Rádio e TV. Rádio Clube AM, o inverno mais quente do seu rádio. Show!